Rádio Cultura, a força viva do esporte. Osmar Seixas e o Bahia, campeão dos campeões. Quem é o campeão? Horas e 25 minutos em Salvador, a terra do deputado Marcelo Irmães, líder da nação tricolor.